quero pedir nada, eu vim só adorar. Aprendi que sua vontade é perfeita e agradável para os seus. Tudo está em suas mãos. Quero silenciar minha voz para ouvir o que tu tens a me dizer. Hoje eu vim só adorar. Aprendi que sua vontade é perfeita e agradável para os céus. Tudo está em suas mãos.